5, mantenha presente. Ronaldo, o voo 933-1971 a bordo, 4 horas e 24, Galeão. 1633, prossegue em via alfa até o ponto espera, condição a torno no 86, ajuste 10-105, bom voo. Prossegue em via alfa, quanto pronto, ponto espera da 10, chama a torre 186 com 10-105, graças. Mike, é com viu, seu autorizado decolagem na presente, 0,40 graus, 099. Decolagem, Mike. Estabiliza na proa de Alefa. Proa de Alefa, 2262. 93. Para copiar, e o 6142 é o número 2 para cópia, aguardem, por gentileza. Turno 5-9, ingresso à parte principal Índia e Alfa até o ponto espera da 1-0, condição a torre no 8-6. 5-9, Índia Alfa, visual coronavírus. Azul 4-1-6, Juliette 0-3. Juliette 0-3, 4-1-1-6. 5-6-1, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem da Embraer da Azul que parqueia para o 03, livre por cidade de estacionamento no 4, Samitaco. Após a passagem do... Está livre, repassando a portada 3161. 63 no 5, Guarulhos 360, copia? Copia 360, Guarulhos, eu chamo 3 no chão. Autorizado, Guarulhos 360, decola 10, curva direita. A saída é a da Leda Bridge, intercepta o Zulu no meio após sair a rota do plano. O controle Salvador opera em 120, decimal 8 e aciona 5547, cotejo. Direto para o Cubito. Quanto às condições visuais, direto Maraty, Maqui Cubito. Direto Maraty, visual é Cubito, obrigado. Toma da boa tarde, tá 3193, decolado. Zulu, 1-6. Correto, o 6-6 no 5, quando pronto, são em posicionamento no 06. Controla pronto, eu chamei a metrô do processo, obrigado. O chamei 6142, Recife, nível 350, copia? Copia. Autorizado 350, Recife, vira a 358, decola 10 esquerda, primeira curva, saída Puca, transição Aru, o controle opera 1208, aciona 5563, cotejo. Autorizado 350, decola da 10, primeira curva esquerda, Aperuísk 58, Pucaru, o transponder 5563, o controle 1208. Chanel 6142. Correto, quando pronto chama em posicionamento no 08. Chamara, obrigado. Voo 1333, autorizada a decolagem, voo 10, vento 140 graus, 099. Autorizada a decolagem, voo 10, voo 93. Retorno 59 ali, mantém cabeceira 10. Retorno 59 ali, mantém. Quilo Bravo, seu estimado de pouso. Chamado no 750. No 750, sente. Bola 333, decola 225, chame controle 120, decimal 8. 208, bom, 333. Salvador, boa tarde, Oceania 6213, informação Oscar, atualização Galeão. Radar, sobe e mantém nível de voo 360, vigilante. 360, vigilante, sobe voo 333. Vigilante 3, prepara a Dell Leda Bridge. Dell Leda Bridge, né? Autorizada a decolagem, pistão no 0, 140 graus, 08 nós. Retorno 59, tem livre decolagem. No 0 após SMAP, após DCT, posição Lúcio, Lima, uniforme Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena, restante conforme rota do plano. Realiza o perfil das, o nível autorizado, nível 360, realiza o perfil da saída da El Leda após voa Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, decola da 190, primeira curva à direita, aciona o código 5564 e o controle em 1208. Ok, autorizado Galeão, nível 360, conforme rota pela Upper Zulu 110, depois SMAP, Luvito e Barbacena. Sai no perfil da Sahel, Leda Bridge, decola da 1-0 com curva direita, aciona 5564 e o controle 208, Xaner 6213. Saída da El, Leda, após Leda Bridge, corteja. Afirmativo, saída da El, Leda Bridge, pro Xaner 6213. Protegimento correto, chame pronto, 6213 da web, da Xaner. Chama lá. Saldo Santa 561, corpo PL 361, temos 445 de autonomia, alternamos com fins para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Indy Alpha no ponto de espera Torre 1-1-8, destino 6-12, o que é legal 1-0-1-5. 61 a bordo, com fins 4 horas e 45 minutos. Aqui, montando 3561, solicitado de Indy Alpha até o ponto de espera 118-6. 6-12-1-3, confirmando o seu portão. Afirmativo, só estamos no 5-0-5. Copiou, Saulo, Xander 6213, botão 5. Copiei no 056213. Grátis. Contato radar, sobe mantém nível de voo 090, vigilância. 59. Retorna aí, manjar. Aquilo Bravo, quando a 60 milha de Salvador, você vai chamar o Centro Recife em 12685, alternado 12545, Lima Aquilo Bravo. Céu, Salvador, Trip 5487, boa tarde. Boa tarde, Trip 5487, identifique, desse mantém o 090 na chegada à mão. Identificou 90 na mão. Com 648, ciência, informação Oscar para descida. Com 1648, identifique, chegada Mari desse Mateus 050. Mari 050, 648. Com 3193, pode restrito ao 320. Restrito 320, 3193. Sua velocidade? Tipo 5487, informe velocidade. Três chama Centro Recife, 125 décima 1, alternativa 13325. 251-3325-393, boa tarde. Salvador, boa tarde. Stan 3561 no ponto 0 da 10, pronto. Stan 3561, uma linha e decola, pista 10, vento 130 graus, 092. Libélia e decolar a partir da 10, Stan 3561. Chamo 180 e chamo centro. É 1260, altera 1288-5489. Afirma. Tripe 5487, na escuta? Sempre. Oi, Duna, mantenha a velocidade. 240 até a externa. Você vai ser ultrapassado pelo ATR-72. Certo, essa já não deve. Foro 648, solicita para o Olhem TAP para essa formação. Oi, TAP 648. TAP 648, grato. Atingiu 90, o 5487 para prosseguir. 5487, desça para 2000 pés, ajuste o 015. 2000 com 1587. 234-108. 1333, chama Centro Recife. 1251, alternado 1-3325. 351-3325, obrigado, bom final domingo. Até mais, vovô. Obrigado. 348, pequeno DG esquerda, só para contornar uma formação que está entre nós e TAP. Ciente, 348, livre. Livre. Controle Salvador, boa tarde. Está no 3561, vai cruzando 3000 pés na sexta rotação. 3561, sobe para nível de voo 380, pedir lançada. 380, está no 3561. 3193. Foro 648, desce, mantém 3000 pés, ajuste no 095. 3000 pés, no 648. Mike, é com o Vitor? Senta livre. Força livre! É 48 da Gol, velocidade 220 mais. 220, 648. Autorizado a final no zero. Autorizado final no zero, chamaria estabilizado 87. Gol no 648, vetando sequenciamento, curva esquerda pro 020, limite ao lock, número 2 na aproximação. 020, limite ao lock, 648. Na posição meia dúzia para pushback autorizado acionamento pushback em coordenação com a equipe de solo no meia dúzia, chama para o táxi. Chama para o Salvador, Índia November Alpha para regresso. Índia November Alpha, mantém as condições visuais, reporte rotatória. Condições visuais reportará na rotatória, o Índia November Alpha. No 648, direita na proa 060, intercepta lock. Sua velocidade 180. 060, gol 648, reduzindo. Chamou o solo? Cheque equipamento de rádio, sua transmissão está ininteligível. O 6142, no gate 8, puxa acionar. Autorizado o acionamento no 8, chame para o táxi, o 6142. Chamará. Com o número 48, autorizado 2 mil pés, final pista no zero, como número 2 na minha escuta. 2 mil pés, como número 2 na sua escuta, 648. Controle de Salvador, Xené 6326. Xené 6326, sem identificação, desce e mantém 050. 050, identificado, Xené 6326. Localizador 5487. 5487, prossegue final, torre no 186. 186, obrigado, bom dia. Yeah. Aqui é Ponte Aliado, pronta. O azul 4065. Confirma a última aeronave que chamou o solo Salvador. Final no zero. Gente descendo para 2000, autorizado a final no zero aqui de novembro. Então, Bravo que Luiz, que é autorizado, voo local Salvador, Salvador, via rota direta, o nível é o 1000 pés, sai via corredor forte, decolada 97 com curva à esquerda. Aciona o transponder padrão 0116 e o controle em 120.8. No chama Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 1260288, 3561, boa tarde. Boa tarde. 5487. Autorizado o pouso 5487. Salvador, boa tarde, João 648, a meia milha do Índio Serra. Reporte passando externo no 648. Reporta com o Serra, 648. Nosso POB é de 142, alterna o Galeão, autonomia 3 horas, 40 minutos. Luiz, que livre táxi chama ingresso no 7. 1015 o ajuste. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, puxa minha 3. Claro, chama 142. Sua transmissão está muito baixa. Cheque o equipamento de rádio e retorne com as informações de táxi. Uno/1, Ocean M1 142. É melhor agora? 4/4. Prossiga com as informações de táxi. 110 a bordo, 3:50 autonomia e altera Natal. Uno, 1-0 a bordo, Natal 3:50. O 6142 segue a aeronave da companhia no táxi até quando espera da pista 1-0, via Índia e Alfa. O Kenegal 1-0, 1-5. Para 1-7-0. Azul 4-1-1-2, acione identificação, desce e mantém o 060, chegada Mari. 060 na Mari, 4-1-1-2. Quanto espera a torre 1 na noite desse nome a 12, que é negão no 0, no 5? Índia Alfa. Frente, 18.62, Trip no solo aos 43121 decimal 9. 219, Trip. Segundo November, complete final, chama turno no 8 decimal 6. November. Alô, Salvador, batalha, Trip 5487, livrando, tu escuta. 4887, Alfa Kilo, pátio 3, posição 06, tenta sinalizador da Israel no pátio 3. Alfa Kilo, posição 06, tenta balizador, 5487 da Trip. Alfa Charlie Mike, contato radar, sai da arma, sobe para nível 180. Arma 180, Alfa Charlie Mike. No Eco Índia Novembro. Cortar a externa, Eco Índia Novembro. Índia November Alpha, livre final no 7. Livre final da 1-7 para o Índia November Alpha. Cuidado táxi, Bravo Kilo Whisky, chame para ingresso no 7, ajuste no 0 no 5, confirme o PLB. E os dois agora. Índia November, mantenha no 1500 pés, reporte final no 7, número 2. Aeronave número 1 já está aí a 1,5 mm para a cabeceira no 7. Reporte visual com ele. Desde da frente para 1500 pés, reportará na final do ano 7, visual com a aeronave que está para pouso. Salvador, boa tarde, 63. 6315, mantenha ponto de espera. Ok. Índia November Alpha, livre pouso no 7, 120 graus, 08. Pouso para o Índia November Alpha. Livre pouso. Livre pouso, Índia November Alpha no 7. Índia 326, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000 com 15, hoje na 6326. O tráfego para ingresso no pátio. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo no 05. Chame para o táxi, 6213 do Xanil. Botará para o táxi, 6213. 648 aos 46129 solo. 6129, 648. Salvador, boa tarde, chegou 648. 1-648, táxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Lento via Alfa, reportante da Juliette, 648. Confirmando táxi lento, 1-648 da Gol. 6-12-1-3 do Xané. Confirme o estimado para iniciar o pushback. Do segundos. Gente, obrigado. 90, alongue a sua base, que o tráfego do número 1 ainda está na curta. Ele vai acertar o 360, aguardando o pouso da aeronave. Gente, faça um 27 logo, se reencaixe aí na final do 17. Gente, novembro. Charlie Mike, voe Eletro. Voe Eletro, Alfa, Charlie Mike. Charlie Mike, 326, atualizada a final no zero. Atualizado, Alfa, 326. Guardião? Gente, o reporte para a gente decolagem. Primeira alça, livre à esquerda, Quebec, faça backstreck, aguarde instruções. E a novembro era alfa, copiou? Livre à esquerda, Quebec, mantenha-se na Quebec, aguarde instruções. O Eco de Novembro é reinterceptando a final da 17. De Novembro alça ciente, livrando na Quebec, mantenha-se na Quebec. Dia novembro tem pouso autorizado na pista 17, 130 graus, 8 nós. Feito livre pouso para o Eco Dia Novembro. Metri. Adianta pronto? 7-1-0-1-5, off arrival. Quando eu vou ser o 6-7-9, it is 4-0-6-8-1-0-1-5-1-5. 30 graus, 8 nós, reporte fora de solo. Pushback ingressando via pátio 3, libera a entrada, o seu ingresso, a Juliette, seu portão 02. Ok, pause com o VEC da Ocean, liberar a entrada do pátio, a gente ingressa via Juliette no 22, 648. 40 no 20, decimal 3. Entrando 59, chamada controle era Caju, 203. Aeronave Índia November Alpha, copia o Chanel 6142. 94, nova vez. Está te escutando, Torre. Índia November Alpha, como recebe a Torre? Gente. 6142, obrigado, autorizado a linha IMP 110, ao Chanel 6142. Ali mantém a Chanel 6142. Novembro, autorizado, backtrack, solo 50, reporte livrando no 7, é com dia novembro.